Seção 15 de A Cidade do Vício. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser voluntário, por favor, visite LibriVox.org. A Cidade do Vício, de José Valentim Fialho de Almeida. A Indigestão, Parte 1. Num pequenino país do sol, batido dos ventos, riscado de brancas serranias e coberto de laranjeiras, celebridades e patuscas histórias, governava um bom e gorducho rei, Menelau de nome, de estatura meã e ventre esférico, cheio de benévolas ociosidades para o seu povo e senhor de umas brancas mãos de prelado, que como atividade só sabiam deixar cair por entre os dedos as belas moedas dos erários públicos. Vinha, é o rei Menelau, de uma ascendência mui nobre e antiga, que nos brasões ostentava símbolos de todas as nobrezas em campos de mil cores, e nas suas veias conseguira fazer circular um precioso licor feito com sangue de todas as dinastias da terra, desde as mais antigas até as mais modernas. Este licor branco, como leite, tão nobre, conseguira estilar-se pelas idades fora. Tinha uma composição extraordinária de anemia, infecundidade, preguiça, tristeza e doçura. Por sua cor, separava o rei dos fidalgos que o tinham azul aguado, e do povo que sempre o derramara escarlate, por obedecer a seu senhor. A corte de que o rei se rodeava era confeccionada com os mais puros nobres do reino, nomes históricos ouvidos em todas as partes do mundo, primos e credores uns dos outros, gente correta, de modos desdenhosa pelas camadas últimas, pouco atribulada em labores mentais e captando as reais simpatias por um ramo qualquer distinto recreativo. Havia, por exemplo, os que sabiam perder ao bilhar com sua majestade, encantada de lhes ter ganho sem esforço, os que traziam de fora bons ditos e finas partidas galantes, os que atiravam aos pombos, os que valsavam, os que subtraíam brevas às caixas sem arrombamento do charão onde o rei usava guardá-los, os que aguarelavam picantemente caricaturas dos inimigos políticos de sua majestade, os que lhe elogiavam os dotes e convenciam de grandeza os que lhe escreviam discursos, compravam cavalos, ditavam o estilo das equipagens, faziam suave a vida vendando-lhe os descontentamentos da massa e truncando-lhe a leitura dos jornais. Quem por ele mandava, comia, tinha ideias, efervescências, pratos de trufas em molhos sábios, comichões, contas nos estofadores e lojas de bric-a-braque, alegrias, clarões de vinho generoso e babas gulosas nas belas espáduas alabastrinas. A bondade triste de Menelau permitia, em volta, nas camarilhas, desleixos de atitudes e palavras que ao povo, à distância, se afiguravam rótulos das sardanapálicas do Alcaçar, onde as cortesãs bebessem por cálices sagrados e pálidos arcebispos de Mitra a Zamparina fossem aventurando cancãs fadistas com lindas açafatas untuosas de maneiras e causticantes de pedraria. O monarca, no entanto, estiolava, ao quebrado de conviver na turba multa que ia cotidianamente pelos salões do paço e nostálgico talvez dos aconchegos de família pobre que não tinha. Não era para solavancos de política cínica. O pobre rei de sangue dessorado, achaques parranas e absolutas tendências caseiras para um dominó de compadres. E a cada vez que via em luta os partidos disputando-se opíparas prebendas, negociando crachás e títulos, anichando os seus sacristas e ganimedes, vomitando infâmias pela goela da imprensa, dissolvendo os costumes e preterindo os méritos, o gorducho Menelau enterrando a coroa de ouro até aos olhos e roendo na ponteira do cetro, punha-se acabrunhado a gritar que não resistia. Davam com ele de pantana e era seu real desejo abdicar para se ir às alcalinas de Cauteretz. Embalde, nesses terríveis momentos de cobardia, eram chamados ao passo todos os cronistas e arqueólogos do reino, a citarem a Menelau uma quantidade de expedientes e ditos de velhos reis seus antepassados, em análogos lances de governação tormentosa. E era muito para ver como tão veneráveis e poentos sábios se esfarinhavam em diligências, para do pichel da história vazarem no branco coração do rei litros e litros do heroísmo das primeiras dinastias. Embalde, os cornetins facundos das bandas marciais vinham animá-lo com ofertas de marchas, hinos e mazurcas de superfina trama. Lidadores de toiros lhe consagravam sortes de ferros curtos e ricas pegas de cernelha. Diretoras de colégio lhe davam celebridade expondo nos armazéns de modas retratos seus a froco com olhos de contas amarelas e doirados ministros escorreitos de pomada odorífera nas polpas. Em saltitantes coplas lhe certificavam as horas da assinatura régia, que tudo marchava a trote no seu reinado, os súditos nadando em júbilo por vê-lo de saúde e mal. Os meninos, a roda andando no dia seguinte, e essa noite um raio de pessita nova nos bufos, onde os decotes das fêmeas nem tinham princípio nem fim. Alentos de tão jucunda prosperidade que pavoneavam em glória o ministério, deixavam frio a Menelau, sombrio e mais que nunca absorvido na estulta ideia de abdicar. O ministério, consternado, recorreu então a expedientes febris, pôs-lhe bismas e sedenhos, deu-lhe injeções, fez desfilar paradas em grande uniforme, com sonidos de tambores e clarins. Expediu-lhe em comissões os altos corpos dirigentes do espírito público, as ciências representadas num autor de graxas impermeáveis, as artes repousando num grave brochador de frontarias, as literaturas, as indústrias, o clero, mas nenhuma súplica comovia o rei Menelau, que só ambicionava ir comer a dotação num velho palácio campestre, bem longe, com tapadas onde bramissem veados e a sombra de cujos arvoredos ele pudesse concluir a sua fortaleza de miolo de figueira, tão gabada pelo plenipotenciário da Suíça. Havia na corte um poeta de longa coma de azeviche, falado por seus trovares, e pelo qual, uma a uma, todas as damas se perdiam. E encontrando Menelau a cozer moedas nos forros do manto, como salvaguarda em caso de desterro, assim lhe falou. Que funda tristeza faz murchar para a terra como lírio ceifado a fronte augusta de vossa majestade? Saudades, acaso, de linda castelã que se foi com seu donzel no palafrém da aventura, mordida pelo áspide da ingratidão? Considerou o rei no menestrel e respondeu desta sorte. Ah, meu muito amado menestrel, que não sabes como doloroso é ser homem assim pequeno e carregar aos ombros, ainda por cima, mais de 500 nomes de família. Os povos compreendem-nos hoje menos que os orientalistas, os hieróglifos. Se passamos na rua, vassalo algum se prostra. Os maestrinos abocanham de músicas burlescas a dispepsia que nos punge. E desde que se fala de um rei, todo o mundo pergunta de qual naipe. Queres tu de trespasse o meu trono e dependências? É dos mais pequenos e gloriosos do mundo. Deus lhe lançou a pedra fundamental. Como vês, não deita fumo nem cheiro. A porta para a escada. O diabo é que oscila como um dente velho. Mas descansa, tenho a guarda aqui perto. Não imaginas como isto era aqui há 800 anos. Nobreza nem raça. Calcula o trabalho de meus antecessores em fabricar fidalguia de primeira qualidade. chegando a haver monarca que, nesse intuito cavalheiro, legou aos reinos não menos de 16 e 18 bastardos. Nos degraus dessa máquina, onde empoleirado dou o beija-mão aos do meu séquito, há nódoas de sangue de um valor incalculável. O que resta em documento de parricídios, fratricídios, filicídios e assassinatos de menor formato, todos os brilhantes feitos históricos das monarquias. Arqueólogos impertinentes vinham disfarçados, às vezes, raspar para dentro de saquetéis estas sagradas partículas de crimes abençoados por Deus, para delas fazerem venda aos colecionadores. Razão porque revesti os degraus com este amor de alcatifa escarlate. Dom Chique, o rumor que se ouve não vem da ira popular, mas de ratos que me oferecem serenadas. Posteriormente, fiz obras, forçado pela canalha, confesso. Abri janela para um saguão que chamam parlamento, e para despejos há o barril do jornal oficial. Levas isto por meia libra diária, hein? Coroa e tudo, meu senhor. De certo, disse o rei Menelau, e com riso triste. É de latão, menestrel. A outra roubaram-ma para pagar uns navios de guerra. O poeta esteve cismando que responderia, e alto para consigo ia dizendo: No Teatro das Maravilhas vão dar revista de aparato com música e bailados. A ver se o empresário fica com essas chinesices por uns tostões. Já lhe tenho alugado em várias peças o meu trono e soldados, mas vomitam-me tudo de vinho. Estômagos vermelhos, disse o poeta, e fazendo uma pequena pausa, perguntou: Os generais de Vossa Majestade, não sei como diga, sim, acham-se em estado de servir? Para comissões, grande tirocínio. Faltam rodízios nos mais gloriosos. Pintados, porém, ficam em folha. E quantos meus soldados, mesmo assim? Quando me casei, muitos, mas o presuntivo é fogoso, tu sabes. Com a mania das pelas e a educação guerreira que leva em palácio, tem amolgado regimentos sobre regimentos. Eis porque o ministro da guerra vai chamar as reservas e elevar o príncipe a coronel. Bem, bem, disse o poeta, vou-me de longada, a ver se deparo aí um adelo. Dar-te-ei como luvas, se o negócio for a meu talante, a grã cruz dos oilos verdes, valor, lealdade. O poeta, que já ia à porta derrancado nos salamaleques da etiqueta, avançou as palavras do gordo Menelau. Ainda mais grã cruzes, senhor, mas vejo-me todo pingado delas. Não há amoníaco já que essa purifique. Ambicionara antes de vossa majestade graça de menos vulto. Fala, pois, disse o monarca. Se Vossa Majestade editasse o meu livro de versos, que é versos? Queixas de íntimo e amargo sofrer, volveu o menestrel, rolando os olhos mortos, como nas declarações d'amor. Se uma organização eleita, como a minha ou a de Vossa Majestade, se surpreende algum dia envenenada por desgostos sem lenitivo, tão grandes que é pouco o mundo para os conter, desanda a versejar fatalmente. Pelo verso, meu senhor e rei, as mágoas volatilizam-se da alma, como os perfumes das ânforas, e esvoaçam palpitantes em espiras de música à região dos nevoeiros. Meu Deus, disse o rei, que necessidade eu tinha de ser poeta? E para o menestrel, fico por editor do livro, a tua ideia encanta-me, mas como chamá-lo? O poeta ergueu, no júbilo, as duas mãos viscosas. Folhas e cascas, meu senhor. Mas excelente! Folhas em memória dos velinos com que Vossa Majestade colabora no volume. Cascas em memória do resto. Menelau ficou cismando no que ouvira ao poeta. Queixas de íntimo e amargo sofrer. Se uma organização eleita como a minha ou a de Vossa Majestade, pelo verso as mágoas volatilizam-se da alma como perfumes e esvoaçam em espiras de música. E a imaginação alava-se-lhe no vortilhar destes alvitres sutis. Também ele sofria perdido nos prosaísmos do moderno mundo, tão grosseiro que o não cortejava, tão cético que lhe punha em dúvida a origem divina, tão egoísta que pensava truncar-lhe a dotação. Oh, Iam longe os tempos de poderio e triunfo, quando pomposamente os reis entravam nas cidades à frente das cavalgatas decorativas, entre evoés e flores, envoltos no clangor das trombetas dos arautos, ou aceitavam nos mosteiros góticos os gordos festins dos dom priores com arengas bíblicas, ou nas florestas ainda sobre alazões fogosos, caçando os veados reais, viam nimbar-se de clarões celestes num maciço de folhedos a aparição de algum santo patrono, que resmungava parolas desconhecidas, apontando o céu. Então eram eles senhores e mandatários, luziam as coroas em fulgores omnipotentes, e ao menor dos seus gestos caía no pó a plebe assombrada. Oscilavam da forca rebeldes e apóstatas, e o Papa lhes remetia por núncios purpurados o último bilhetinho do Eterno com selos da chancela celeste. E tudo abatido agora, as realezas da terra e as realezas do céu, o império e os tronos, nem obediência nem fé. E insensivelmente, monarca Menelau rimava já. Dali a tempos, o menestrel voltou desanimado. Correra tudo, casas de penhores, caixas de teatro, capelistas, irmandades do Santíssimo e bailes campestres. Ninguém queria o trono real e suas dependências. Concertos recentes, feitos por obreiros bárbaros com o famoso Carmatelo Constitucional, tinham-lhe tirado o mérito como obra de arte. Estava agora uma arquitetura híbrida, sem tipo nem estilo, com pedaços de todos os ciclos históricos e sangue de todos os morticínios políticos, cada revolta desfilando por ele, cada usurpação fazendo-o oscilar. A invasão estrangeira, vinda por ampará-lo, lhe tinham arrancado dos nichos rendilhados, dos frisos em voluta, dos colunelos e arquitraves, a estatueta de um prestígio, o florão de um dom exclusivo e a cariátide de uma tradição herdada. E enquanto, com formidável impudência, o escabelo rude da canalha ia em cada sedição tomando dimensões ciclópicas, o pobre trono, carcomido, fazia pender mais e mais o seu dossel esfiado. Cabeça decrépita oferecendo o gasnete ao nó corredio do cadafalso. Era já o alegre tempo dos reis exilados, vilegiando pelos hotéis do Boulevard Haussmann e camarins das Estrelas Novas, Indusear, Chez Bignon, Chez Vachette e Chez todos os restaurantes de suntuosos gabinetes, com leitos Gautier, bidê, mesa de jantar e o pequenino pente de madre pérola, discreto e útil, que alisa a não deixar vestígios, depois dos cancans em pelota, os cabelos esmanchados de Coralha, Fanny Esler ou Rosita Mauri, pelas coroas nem meia davam. Todos os dias os expressos atiravam ao vortilhão de Paris príncipes e princesas, herdeiros sem reino que herdar, reis e rainhas em paletó cor de mel e cachemisé cor de pombo, granduques tamanho de grãos de milho, barbados como maçarocas e tão poderosos que se caíam das calças na sua capital, vinham esburrar as ventas em país estrangeiro. No Hotel Drouot, alternavam-se as vendas das coleções de Midor com os leilões das rainhas caloteiras. Esses destronados não sofriam muito, porém, que os embriagava a verve da Aldran, Haleve e Planquette, sopro de vida nova, sutil e pérfido, que ia expungindo os dinastas da velha sagração poética, pondo-os a correr mundo de língua fora e com guisadas de couplê na coleira. E dos varandins de palácio, lançando os olhos pela infiel cidade que o repelia, rei Menelau dava suspiros pensando nos colegas, mas sempre versejando o excomungado. Muito bem, disse o monarca certa manhã, ao cabo de refletir demorado. O príncipe é novo para as rédeas do governo. Por outro lado, ninguém me quer a estalagem com a reputação que lhe fizemos. Que remédio, senão reembutir-me no trono? E, aparando com um canivetinho de ouro, a pena de pato das literaturas célebres, prosseguia. Pois que sou das raras organizações eleitas, e pelo verso se volatilizam mágoas, etc. Por que me não farei poeta e publicarei também um volume de folhas e cascas? A ociosidade indispõe-me como povo. Quero pelo trabalho reconduzir-me ao seu respeito. Escreverei para ser grande. Pôs-se então a rimar com toda a gana os assuntos nobres da sua corte, virtudes e birras domésticas das açafatas e damas de honor, as dores de dentes do grande chanceler que punham o gabinete em crise, um ou outro parto feliz da sua galga favorita, atingindo mesmo uma ode sobre a baixa dos algodões, muito gabada no corpo do comércio. Esta nova fase governativa criou-lhe hostilidades e carinhos da imprensa e classes obreiras. Os republicanos compararam-no a Nero dedilhando lira, a face de Roma estorcida em clarões de incêndio. Nos grupos de mundanos corria em risadinhas surdas o dito mordaz de um certo Marquês Fulgêncio, ao ouvir ler a real ode. E a maioria saudava no excelso rei um desses gênios poéticos, mandados por Deus de onde a onde, a glorificação dos povos, que por sua doçura, esforços, sabedoria ou martírios, muito haviam bemerecido da omnipotência, duas sortidas ou três, jogadas pelo gordo Menelau, a popularidade que lhe escorregava e fugia. O certificaram da boa impressão que nos ânimos deixara a nova da sua coqueluche poética. Eram lojistas que vinham à porta com os metros em atitude. Pessoas que lhe faziam adeuzinho nas ruas. Dois jornalistas ou três que lhe sorriam como a colegas, descobrindo calvas de vasta autoridade e saber. E de uma vez que a sua caleche se virou por conselho do ministério, numa das grandes ruas da cidade, mais de 1.000 pessoas vieram ofertar ao soberano pedaços de adesivo e outras miudezas de afeto. Já a sua bela face de moleiro ruborecia num bem-estar regalado, e os reais olhos de Goraz, velados em pálpebras sonolentas, ousavam fitar por um certo tempo menos assustadiços e suplicantes, a turba multa das ruas, entrevista nos passeios de carruagem, dizia-se em geral. Mas é um homem inteligente, nosso rei Menelau. Escreve, por exemplo, para desculpá-lo das incoerências de governo e certo esbanjamento dos digueiros, os amigos opinavam. Que diabo, um poeta! E nos centros literários, como as suas rimas largavam por análise, descamações de caspa e esquirulitas de veado, esses mesmos amigos juntavam. Como é de ser bom poeta nosso rei Menelau, afadigado como anda nas coisas da governação? O reino atravessava um período singular. A indústria de enjeitar filhos, deixando de ser monopólio das altas classes, democratizava tresvairada por toda a matulagem de becos e cabanas de aldeia e cidade. Quem roubava de 100 contos para cima era absolvido e condecorado. Quem tirava um lenço ou um pataco ia degredado por toda a vida. Os juízes escolhiam-se entre forçados e os titulares entre pulhas, evidenciando um cinismo mordaz, que era a moda. Os primogênitos diziam nos salões às ricas herdeiras: tenciono fazer como meu pai, que nunca se casou. Os assassinos invadiam as estradas para arcabuçar as diligências. Lavravam por toda a banda fomes bíblicas e pestes asiáticas. Como Saturno, os coronéis devoravam os regimentos. Os generais cobriam-se de glória e medalhas nas secretarias, casas de batota e chás oficiais. E os aspirantes de lanceiros eram as primeiras bailarinas do exército. Todos os dias quebravam casas bancárias, havia leilões por dívidas, abriam armazéns de penhores ou os jornais anunciavam suicídios. E no respeito às ciências, os astrônomos fixavam a Terra nos espaços, e todos os astros em roda, descabelados, em corrumaças de pândega ou fandangueando em desnalgado bailete. Os poucos espíritos sãos, voltados sobre um passado de históricas pompas, contemplavam numa apatia desopilante, perdoando as vergonhas presentes pelas glórias de então. Espicaçado pelo êxito, rei Menelau invadiu os domínios da alta arte poética, o soneto pastoril, o acróstico recamado de doçuras do himeto, o logogrifo cheio de trocadilhos e imagens cartonadas, sublimidades métricas onde a real inspiração tinha voos de galinácea. As suas preocupações literárias subiram a ponto que até uma pena de bastardinho mandou cravar na ponta do cetro, ainda assim não lhe fosse escapar a inspiração que o ferroasse acaso, as horas solenes da pragmática. Não era raro aparecerem os discursos da coroa e respostas aos plenipotenciários crivados de rimas e alusões mitológicas que faziam a confusão dos funcionários e chegaram mesmo a levantar hostilidades com os ingleses. Bem depressa, porém, a atmosfera de simpatia e favor em que os loiros de Menelau refloriam fizeram o rei baboso de sua pessoa, infiltrando-lhe ambições de mais vasto diâmetro, filáusias de grande homem e insídias felinas de criança mimada. Nos conselhos da coroa, embuçado no velho manto real, que a agulha da rainha ilustrara de passagens como o desenho de centopeias, batia o pé se lhe negavam dinheiro para frescatas a que era dado, alegando ser, na verdade, um monarca mal empregado em tal pelintrice de país. Ia, audaciosamente, das formas pindáricas da ode e do soneto heróico, composições linfáticas de meia página, que o das folhas e cascas secretamente refundia, para as audácias do volume orlado a cores, todo em coup de lampé, do estilo mais puro. Letras eman brincadas de figuritas ridentes em atitudes de quimera, iluminado como uma bíblia e impresso em China e Wattman, de primeira, e outras aspirações de glória artística daqui. Ter palácios e quiosques por quintas e tapadas, com mármores e bronzes célebres, esplendores de baixela constelados, de velho Limoges, cavalgatas históricas pelas florestas, festins de peru para poetas em veludo e ouro, e uma bicharia engaiolada nos jardins do Paço, que pela noite era o terror do burgo de redor. Enfim. Uma tarde, o povo que mendigava nas ruas ao desamparo, roendo talos na sombra dos portões senhoriais, ou acocorado, salmejando pelas escadarias dos mosteiros, ouviu pela guela dos canhões anunciar, entre mosteiros e bandeirolas, barafundas de fidalgaria, rolando em berlindas de corte, alabardeiros de tricorne e quita-sol, liteiras e palafrens em marcha, que os bruxadores acabavam os primeiros volumes da versaria real, e nas monumentais caleças pintadas de erotismos Watteau, viriam pela cidade caminho do Paço, a solene entrega da famosa lucubração do reinante. No couce do prestito, balanceado nas correias da pesada e alta traquitana, esculpida, dizia Marquês Fulgêncio, para a preciosa marquesa coifada de marabus. Espantosa, a obra del rei meu primo. Como execução, que colorido bilhar. Pelos fundilhos rotos da rima, vê-se carne morta do ideal. E a emaranhada fecundidade, bom Deus de Isaac e Jacó. Ah, nunca poderão bem apreciá-la sem tesouro e pente. Fim da sessão 15. Fim da primeira parte de A Indigestão.